Samuel, eu acho que esses palhaços não estão entendendo com quem que eles estão brigando, cara. Eles não estão entendendo a nossa capacidade, o nosso nível. Uma coisa é mandar o Tony Kill a merda, outra coisa é nos tirar pra trouxa. Tá na hora da cachorrada, Samuel. Solta aquele beat forte. Brinque com o diabo e receberá risadas. Brinque com anjos e conhecerá o diabo. Tá na hora dos malvados. Tony Kill não tá no quarto. Quem vai cuidar desses palhaços? Cadê a mãe desses palhaços? Cê tá ligado, eles vai ser escabelado. Me responde, Samuel. Quando que nós roubamos os outros só por papel? Quando que nós precisou de mentiras pra sair nas notícias? Não vou viajar em maionese nenhuma. Vou sentar num coquete, prefiro dar minha bunda pra um cara roludo. Então se isso é música, eu prefiro ser surdo. Cês devem tá chapado de água do aqueduto. Devem tá maluco, cês mexeu com os dog. Vamos quebrar tudo. E é hoje que o carro palhaço vai bater em um grande muro. Aqui é Samuel e o Nine. Nada de palhaços com AIDS. Zero palhaçaites, não somos Mussum. Fazemos coisa séria, não somos só mais um palhaço. Porque o circo gay vai pegar fogo. A SPG chegou. Eles vai tacar um fogo. Porque o circo gay vai pegar fogo. A SPG chegou. Eles vai tacar um fogo. O que eu diria se eu pegasse rapaz? Essa palhaçada já durou tempo demais. E eu nunca faria bip bopus. Só levaria minha gata no meu Ford Focus. Ei, Nine, você tá ligado? Tá ligado? Tô ligado, ha. Esse patati não tem nada de hilário. E esse Ariel é só mais um drogado. Ei, Nine, vamos ali no circo. Essa noite a gente faz história e descabela esses palhaços com o nosso espinho. Ariel, pode mentir o quanto tu quiser. Eu não saí com a minha prima, eu saí com a tua mulher. É meu mijo quente, te chama de aqueduto e come o meu cocôzão. A SPG é muito show. Vocês são uns pincher gay. É dois cachorrão. Vou ligar meu PlayStation então. Vou ligar meu Super Nintendo então. Quero falar Bin Laden, não pelo terrorismo. O nome é engraçado. E pizza? Pizza é muito bom. Vamos agachar no croquete. Garota, você passou. No teste você passou. Os palhaços se borrou.